Agência Megafone. O Museu da Bacia do Paraná é um bom exemplo de como as pessoas podem ter acesso à cultura e à história da cidade. Ele possui um acervo composto por documentos, equipamentos topográficos e fotografias. Muitos dos materiais do acervo foram doados por pessoas da comunidade, como explica a historiadora Sandra Pellegrini. Não tem espaço mais, ou de repente a matriarca da família faleceu, e aí então querem se desfazer e tal, mas é belíssimo. Então a gente recebe utensílios os mais diversos. Outro dia a gente recebeu uma cristaleira, que vocês não têm ideia de quão bonita era, de uma família que cuidou muito bem. O Museu da Bacia do Paraná tem sede na primeira casa construída em Maringá e ajuda a contar um pouco da história e cultura maringaenses em mostras e exposições. Então, assim, a gente tem muita fotografia. Nós temos aqueles rolos, sabe, antigos, de filme, que nos foram doados. Nós recebemos, assim, desde de máquinas, por exemplo, uma máquina de costura, tem uma máquina de moer café ali, que veio da Tchecoslováquia, sabe? Coisas assim, que as pessoas que foram os primeiros moradores aqui de Maringá doaram ao museu, então isso foi sendo recebido, né? E agora então, a gente está catalogando para editar, né, um catálogo. Isabela Amaral para a Agência Megafone.